Permite-me que volte de novo à naturalidade, à simplicidade da vida de Jesus, que já vos tenho feito considerar tantas vezes. Esses anos ocultos do Senhor não são coisa sem significado, nem uma simples preparação dos anos que viriam depois, os da sua vida pública. Desde 1928 compreendi claramente que Deus deseja que os cristãos tomem exemplo de toda a vida do Senhor. Entendi especialmente que a sua vida escondida, a sua vida de trabalho corrente no meio dos homens. O Senhor quer que muitas almas encontrem o seu caminho nos anos de vida calada e sem brilho. Obedecer à vontade de Deus, portanto, é sempre sair do nosso egoísmo, mas não tem por que se traduzir no afastamento das circunstâncias ordinárias da vida dos homens. Iguais a nós, pelo seu estado, pela sua profissão, pela sua situação na sociedade. Sonho. E o sonho já se tornou realidade, com multidões de filhos de Deus santificando-se na sua vida de cidadãos correntes, compartilhando ideais, anseios e esforços como as outras pessoas. Preciso de lhes gritar esta verdade divina. Se permaneceis no meio do mundo, não é porque Deus se tenha esquecido de vós, não é porque o Senhor não vos tenha chamado. Convidou-vos a permanecer nas atividades e nas ansiedades da terra, porque vos fez saber que a vossa vocação humana, a vossa profissão, as vossas qualidades, não só não são alheias aos seus desígnios divinos, mas ele as santificou como oferenda gratíssima ao Pai.